mora na Roberto Silveira? Não, eu moro na Marquês de Paraná. Ai, entendi. É bem alguém vai para a direita? Eu. Para lá. Vindo para a direita. Para lá, para lá. Vocês vão fazer para a esquerda. Eu vou para a esquerda. Vocês vão para a esquerda. Não, vou para 24 horas. 24 horas? Vai para 24 horas? Você vai para onde? Pra lá e depois eu pego o plástico. Vai pra lá. Eu vou pra esquerda. Ou a direita. Você falou que seria a direita, você tá indo pra esquerda. Vou pra direita. Ela vai pra direita. Seria, ó. É. Eu falo desde novembro. Eu não falo dois, não. Eu falo desde novembro. Desde novembro. Ah, eu tô indo para lá desde novembro. Luiz. Luiz. Luiz. É mentira. É mentira. Aí muda pra ponte móvel. Eu vou gravar agora aqui, ó. Só estudando. Tchau, gente. Tchau.